Preste atenção, tudo é segredo. Tá tudo certo, não tenha medo. A nossa chance de estarmos juntos, longe de tudo, meu bem, eu prometo. Te protejo, só quero mais cedo. Minha flor, tá tudo pronto, assinado, seu anjo. Acho que encontrei um jeito fácil de fazer você voltar. Mas vou confessar, eu tô com medo de você não entender. Já tá tudo armado, eu fui discreto pra ninguém desconfiar. Mas só vai dar certo se você jurar não se arrepender. Um lugar que tem a sua cara eu já comprei. Já me desliguei de tudo e todos porque eu quero fugir com você. Fugir com você. Te amar desse jeito, sem saber direito no que vai dar. Larga tudo e vem comigo, eu tô sentindo, vai voar. No verso da carta tem um endereço onde agora estou. Ansioso te esperando, amor. Um lindo lugar nos espera, de frente pro mar. Um ambiente perfeito, um paraíso pra nos amar. No fim da tarde vem aquela brisa, o vento brinca. Já imagino nós dois ali, nossos passeios. Esquecer tudo, não temer nada, não ter receio. Ser só pra você, tudo que você sonhou. Vem, foge comigo, é nossa chance, meu amor, de unir pra sempre o anjo e a flor. Um lugar que tem a sua cara eu já comprei. Já me desliguei de tudo e todos porque eu quero fugir com você. Fugir com você. Te amar desse jeito, sem saber direito no que vai dar. Larga tudo e vem comigo, eu tô sentindo, vai rolar. No verso da carta tem o endereço onde agora estou. Ansioso te esperando, amor. Se amar desse jeito, sem saber direito no que vai dar. Larga tudo e vem comigo, eu tô sentindo, vai rolar. No verso da carta tem o endereço onde agora estou. Ansioso te esperando.